nova era espetacular chegou. A nova era espetacular chegou. Sábado, dia 8 de junho, Palácio dos Bares. Domingo, dia 9 de junho, Pompilho Acústico. Segunda, dia 10 de junho, Ilha Bela, no Combu. O novo Mega Robson já é uma realidade. O robô mais lindo do século. O robô mais lindo do século. Tecnologia de última geração. Tudo novo de novo. A nossa história é escrita pelas mãos de Deus. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Patrocínio fortíssimo. Alô, Pompilho! Tô na área! Qual é, Fagner? Pompilho! E aí? Marcando o Pompilho lotado de bunda a bunda hoje. Sucesso total! E a partir de agora, performático e o eletrizante, pra cima, maninho! Bagulho doido. E é pra subir. Tô fim de rock hoje. Até a pop treme. Não tem mole pro exército civil nem. Parar no point show hoje. Eu dou maior conceito. E o Adriano Parque? Amigos. Bora, Leone, bora. Mas morro. Bora, Carla. Também é terra de Deus. Ei, Deus! Abriu Ferrari. Yeah. Bora, Bumô. Adriano Moraes. Parra, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. E doido! Pa, pa, pa, pa, pa. Hoje eu vou ativar o modo Netinho. Daquele jeito. Já por aqui também o nosso brother Fabi Góes. E aí, Celo? Filha passa, Raíssa. E aí, Raíssa? Raíssa. O do Dendê. Tops da... Pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Isso é trip, som de dumboizinho. O Doudão tá no talentinho, e quebra de ladinho. Flexiona por mal, som desse pontinho. Tá no talentinho, e quebra de ladinho. Pra quem esperou, ao som desse putinho. Pra quem aguardou, os gordinhos, era de ladinho. O da L espetacular a partir de agora. A gente assume o comando. Talentinho. O eletrizante começou chegando. Na flex, chegou chegando. Eletrizando, zando. Se quer dar um rolé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Sabe por quê, minha filha? Tu já sabe qual é. O baile da Santinha conquistou o Brasil inteiro. Vamos pra gaiola. Tamo junto, garoto. É tudo bom. Heróis. Vamos lá. Bigode fininho, cabelinho na ré. E aí, Bob, da coxinha do Bob. Bora, Dudu. Olha o Samir. Samir tá meio alterado hoje. Joga a mão pra cima e grita aí, droga! Vai, negão! Senta, senta. Já começou do clima. Senta, um abraço nossos patrocinadores aí. Senta, Estúdio Moda Cara. Zanon Multimarcas. Do centro som do GG. Boutique Multimarcas. Todo mundo fechado com performance. Janeiro. E tu já sabe qual é o baile da O eletrizante do Pará. Chegou o mulherão da zorra que você respeita. Tá louca, tá solteira. Lupita Maravilha. Poderosa, cheirosa. Se rasga, minha filha, bora. Que quer? Bora que hoje eu tô afim, viu? Metralhadora de mulher. Diego Sanches. Deixa ela passa para. Abaixa! Rosa. Abaixa que é tiro. Oh! Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Já por aqui. Deixa ela passar que eu não vi. O Dudu da Face. O Erlum do DVD. Ela passa. E claro ele. Melhor. E aí, Matheus, bebê. Abaixa que é tiro. Aí o fiel olha pra mim de cara de bandido, diz. Oh, que swing é esse? Eu faço cara de bandido e acha graça. Bora, fiel, põe na fita. Tamo juntos. E aí, Jonas, ao lado, em frente. Do Parango. Primeira retaguarda. No verão 2019. Sim, sim. Bora, Júlio, tá na área. Irmão. E de semana, tô preparado. Chama as meninas. Vamos dançar. Hoje o ir. Tô chegando, tô na Ronaldo Noi, o Neguinho, chama 48 horas ao lado do espetáculo. Tamo junto, Ronaldo. E o que tem pra hoje é festa open bar. Elas bebem a gente, elas bebem a gente. A novinha, a novinha. Aguarde que tá chegando o novo hobby. Tudo novo de novo. Elas bebem a gente, a novinha, a novinha. Sábado, Palácio dos Bares. Sábado, dia 8 de junho, Palácio dos Bares. Sucesso! Já no domingo. Domingo, dia 9 de junho, Pompilho Acústico. E na segunda-feira. Segunda, dia 10 de junho, Ilha Bela no Combo. Chama todas as amiguinhas. Vou fazer onda de jet nesse dia. Ei, novinha, já pode passar o zap. Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade. E o que vem pra hoje é festa open bar. Elas vá, elas vá, elas vá, elas vá, elas vá, elas vá, vá, vá, vá, vá. Brigava todo dia com a dona, por ir pra Colômbia toda semana. Colômbia. O ruim é que era fofoca demais, e ela acreditava. O jeito foi Colômbia. Ter que virar o jogo, mudar meu status. Meu show do Ruby! Desculpa, amor, Colômbia. Mas isso não. Chico da Pedreira, Adriane Moraes. Lá por nenhum. Tá aqui juntinho comigo. Fui feliz com ela. Aqui. Fiquei com ela juntinho. O Celo da GDG, comando da retaguarda, bora Celo! Filho Fábio Góes, toda a galera tá bonita mesmo hoje, viu? Como sempre! Com ela, mas hoje eu sou. Jogo aqui também, meu parceiro Bruninho, o Dani, a Miné GDC! Um abraço pra vocês do Performance! Bora Igor! Filho, o cara que comanda o açougue, tá ao lado. Casa de carne, tudo mesmo, é nóis. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá.

Danilo. Agora eu vi Danilo. Tá aqui com seu pretinho. E aí, Danilo? Te pegar no... Tamo junto, tu sabe, maninho. É muito carinho. Eu quero um rala quente. GDC representando hoje, maninho. Fazer. Escute o refrão. É do jeitinho que eu vou fazer. Vem, vem. Nova era espetacular chegou. A nova era espetacular chegou. Sábado, dia 8 de junho, Palácio dos Bares. Domingo, dia 9 de junho, Pompilho Acústico. Segunda, dia 10 de junho, Ilha Bela no Combu. Som já é uma realidade. O robô mais lindo do século. O robô mais lindo do século. Tecnologia de última geração. Tudo novo de novo. A nossa história é escrita pelas mãos de Deus. Não para não, vai! O eletrizante já chegou. O eletrizante já... Já tô na área! O eletrizante já chegou. Chegou. Boa noite. O eletrizante já chegou. A todos presentes aqui no Pompilho. Boa noite, povo, que eu cheguei. Vai! Vai! E a pressão vai aumentar. Quero ver. E a pressão vai aumentar. E a... Mais pólvora. Põe a bolsinha. Hoje não. Todos a bordo. Põe a mãozinha pra cima. Bora começar. Daquele jeito. A fada sente, a fada sente. E aí, o Fagner? Tio tá mil grau do meu lado. Agora! Tudo pra

Letícia Tavares. O meu amor vou te dar. Epote! Vai ser. Quero abraçar com muito carinho meu parceiro Matheus Menezes. Minha primeira dama Keila. Até a lua. O meu parceiro Erlando DVD, a primeira dama também tá aqui comigo. Presente. A Sueli. Vem amor. Abraço aqui do Júnior. Vem aqui. Esses caras são considerados, papai. São o Robin Laveia. Bora, GDK! Eu sou o GDK. Bora, Netinho! Olha o hino, garoto! Eu sou o Modaka. E o quê? E pra sempre eu vou ser. E as meninas do estúdio Modaka. Valeu! Bora, Chico, Adriane, Fabinho, me ela aí, agora é tarde demais. O meu parceiro Hélio, pra você que... do DRD, não quero mais você, não volta atrás. O Hélio da série, pai, sou pastor, DRD do passado, estamos juntos. Hoje eu vou sair pra ver nós, com a galera do rock, deixar o som me levar, e na batida, um novo príncipe, o som vai rolar. O empresário maluquinho, e é maluquinho, tamo junto, Boninho. Deixar o som me levar, e na batida. Bora, Doni. O príncipe, o som. Como é que é, Donilo? Sou galera do rock, e novo príncipe negro. Titirari, tirari, rarara. Titirari, tirari, rarara. Vai todo mundo pra beirada hoje! Você. Sem você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. O meu parceiro Fábio Góes. Oh, yeah. O meu parceiro Demis. Você é dono. A Isa. E aí, Celo? Fique imaginando a tua boca dizendo. O Gato Guerreiro. E aí, Mari? Sim. Você e o Juninho, tamo junto, bora, Su. Você parece que. Tô no rock. Que precisa aprender. E Juno, olha quem apareceu, o Dieguinho. E aí, Bruna Cardoso, tamo juntos. Desde o meu aniversário, agora que ele apareceu. Onde não estiver, a minha. E aí, Bobom. Vai pegar uma pizza hoje, Bobom, tu vai ver só. Não adianta esconder. Eu tô machucado hoje por você. O meu coração é um menino que chora por dentro. Vinícius, tudo daqui a pouquinho a gente invade o Beiradinho. Me abraçar, isso tudo passa. O Fernandinho do Guamá, o vizinho do Performagem. Fernandinho, tu é nós, tu sabe, é nós, sempre, maninho. Você, o tempo é longo, é tão forte o sentimento que tenho por você. Grita, meu império! Você é dona dos meus sonhos. Jaque Paula. E aí, Tati? Manda tua boca dizendo. Tamo juntos. Vem pra mim. Mega Robson. A emoção que faz você dançar. Dançar. Só que teu amigo que tá sofrendo pela ex ou pelo ex aí, aponta pra ele nessas horas. Cadê ele? Cadê ele? Segura o coração agora. Vai começar aquela sequência que o cara mesmo não querido ele lembra. Tu vai lembrar, Jefferson, daquela que tu chora toda noite? Essa ligaçada me atenda. É só eu chegar em casa. É desse jeito aqui, ó. Eu sei que vou sofrer um tempo. É natural, não é assim que sou. Segura o áudio agora, moleque! Nasce amanhã, sem lembrar de nada. Pensando. Vai ligar lá fora, diga só. Vai ser te reencontrar. E fingir que estou bem. Que... O Fiel diz que pegou o celular, manda áudio. E assim na altura, meu parceiro Paulinho. Não... E aí, Paulinho? E dentro... Tá aqui comigo, valeu! É de você. Que eu vou conseguir. Rapaz, tu vara agora, Helk. Fico com o coração chorando. E se meu parceiro Helk da fez, eu vou ficar o garanhão. Sonhando por um segundo acreditar que a gente ainda tá namorando. Alô, Juju. Toda vez que eu tento te esquecer, me lembro mais. E Bruno,